apaixonar mais ainda, Manu? Vamos sim, Michele. Portal do Arrocha. Fica comigo, meu mel. Tiro Deus das mãos. Não me entrega a solidão. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você? O pedaço bom de mim. Michelle é...